são números que preocupam qualquer oliveirense, preocupam principalmente quem se apresenta como candidato às próximas eleições autárquicas, porque nos acrescenta muito mais responsabilidade relativamente àquilo que é a nossa missão para o futuro, ou seja, deixar que se perca um valor desses de habitantes é a mesma coisa que reconhecer que nós não fomos suficientemente competentes, e não estou com isto a atribuir culpas a ninguém em particular, é uma responsabilidade partilhada por muitas pessoas que estiveram à frente dos destinos da Câmara. Portanto, o que aconteceu foi um definhamento progressivo das nossas capacidades de atrair residentes, de fixar população, e portanto, o que esses dados no fundo nos transmitem é a ideia de que nós precisamos de os observar com muito mais detalhe, com muito mais profundidade, para percebermos quais foram as localidades de concelho que mais população perderam, provavelmente aquelas que se encontram mais distantes relativamente à cidade. Se dessas modificações ocorreram deslocações interiores ao próprio concelho, ou seja, se houve, digamos, uma espécie de um ciclo migratório de localidades mais distantes para o próprio centro da cidade, para a própria sede do concelho, para a cidade. E depois precisamos de perceber quais é que, de facto, é que foram as perdas em termos de saídas de residentes, no sentido daqueles que foram para o litoral e para os grandes centros urbanos dentro do próprio país, que é Portugal, ou se houve realmente fatores de imigração, e eu acredito que tenha havido muitos. Nós temos realmente uma população jovem cada vez mais exigente relativamente ao seu percurso profissional, com cada vez maiores qualificações, mas que depois não encontram em Oliveira do Hospital capacidade de atrair e de fixar essas competências adquiridas, no sentido de eles se manterem em Oliveira do Hospital. Eles vão procurar encontrar a sua via profissional em Lisboa, no Porto, na Alemanha, na Inglaterra, na França, no Luxemburgo, na Suíça, em vários países que realmente acolhem muitos portugueses e que reconhecem as nossas capacidades enquanto profissionais, enquanto trabalhadores. Portanto, é um processo muito complicado e que nos vai obrigar a pensar muito e a encontrar soluções, no mínimo, para travar este percurso negativo que está a acontecer. E, portanto, nós todos temos uma grande responsabilidade, cada um com as suas propostas, cada um com os seus projetos. Eu tenho as minhas, claro que foram pensadas muito neste fenómeno da perda populacional e muito neste fenómeno de cada vez termos menos juventude e cada vez termos um desequilíbrio maior entre população ativa e idosos. Nós é evidente que temos feito um esforço grande, a autarquia, desde os executivos pós anos 2000, portanto já neste século, que foi feito um esforço com iniciativas muito interessantes no sentido de criar incentivos à natalidade, que o atual executivo manteve e fez muito bem. Agora, nós às vezes pomos-nos a pensar se de facto esses incentivos acabam por ter depois um retorno e um reflexo exato dentro do próprio concelho. Se nós incentivarmos a natalidade, se nós incentivarmos a frequência do ensino superior, mas depois quando terminamos a qualificação dos jovens, eles acabam por ter que ser obrigados a sair fora do concelho. Nós andamos, de alguma maneira, a desperdiçar recursos e, portanto, nós temos que fazer o trabalho completo, que é não desvalorizar o trabalho que estamos a fazer na questão do incentivo à natalidade e do incentivo à frequência do ensino superior para os jovens locais, mas depois temos que ir buscar também fazer a outra parte que falta, que é manter esse investimento e transformar esse investimento em retorno para o concelho. E, portanto, temos que fazer isso. Agora, quando nós andamos há anos e muitos anos a falar da questão das acessibilidades, nós realmente perdemos o nosso poder em termos de colocação na região como concelho com grande capacidade industrial, e também a questão das acessibilidades foi determinante para essa perda, no sentido negativo. Portanto, enquanto formos perdendo cada vez mais os nossos fatores determinantes que fazem a diferenciação entre sermos um concelho competitivo ou não sermos, é evidente que o resultado só podia ser este. Nós, obviamente, que tínhamos que perder a população, e estamos a perder a população, sobretudo a mais jovem, a população ativa, que vai procurar outras alternativas em termos da sua valorização e da sua realização pessoal. Portanto, estamos a perder na área da saúde, estamos a perder na área da educação, estamos a perder na área das acessibilidades. A questão do IC6 seria determinante para nós, por isso é que nós andamos há tantos anos a falar nisso. Não é por uma questão de capricho de queremos ter uma estrada como os outros temos, é porque a existência da estrada é de facto determinante para a alavancagem do nosso processo de desenvolvimento em termos empresariais, e portanto isso é fundamental.